Rádio Canção Nova do Coração de Maria. A Rádio Canção Nova jamais desiste daqueles que Deus lhes confia. Em sua programação você encontra a presença de Deus desde seus locutores. Nós estamos chegando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Até mesmo em suas músicas. E a bênção de Deus através do sacerdote. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio Canção Nova do Coração de Maria. ZYK 732 AM 810. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que tal ter a Rádio Canção Nova do Coração de Maria onde você estiver? É só baixar o aplicativo da Rádio Canção Nova. Faça a busca na loja de aplicativos em seu celular. O nosso aplicativo da Rádio Canção Nova é da cor laranja. Fácil, prático e gratuito. É só baixar e escolher a Rádio do Coração de Maria em São José do Rio Preto. Além de ouvir a nossa programação 24 horas por dia, você pode ajudar a Canção Nova e adquirir produtos de evangelização. É a Rádio Canção Nova do Coração de Maria na palma de sua mão. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esse é o tema da próxima Jornada Mundial da Juventude, que será em agosto de 2023, em Lisboa, Portugal. Eu, Thiago Marcon, quero levar você para se encontrar com o Papa Francisco e com os jovens do mundo inteiro. Entre em contato conosco e conheça nossos roteiros variados com alojamento e hotel. 12-3186-2055. JMJ com a Canção Nova e Obra de Maria é bom demais. Horas em ponto agora. O filho de Al Capone. Me corrijo, o advogado de Al Capone. Há muitos anos, Al Capone controlava virtualmente a cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Capone não era famoso por nenhum ato heróico. Ele era conhecido por dominar a cidade com tudo relativo ao contrabando, bebida, prostituição e assassinatos. Capone tinha um advogado apelidado Ace Ed. Era o seu advogado por um excelente motivo. Ace Ed era muito bom. Sua habilidade, manobrando no cipual legal, manteve Al Capone fora da prisão por muito tempo. Para mostrar seu apreço, Al Capone lhe pagava muito bem. Não só o dinheiro era grande, como Ace Ed também tinha vantagens especiais. Por exemplo, ele e a família moravam em uma mansão super protegida, com todas as conveniências possíveis. A propriedade era tão grande que ocupava um quarteirão inteiro de Chicago. Ace Ed vivia a vida da alta roda de Chicago, mostrando pouca preocupação com as atrocidades que ocorriam à sua volta. No entanto, Ed tinha um ponto fraco. Ele tinha um filho que amava afetuosamente. Ed fazia tudo para que seu jovem filho tivesse o melhor de tudo. Roupas, carros, uma excelente educação. Nada era poupado para o filho. Preço não era objeção. E apesar do seu envolvimento com o crime organizado, Ed tentou ensinar ao filho o que era certo e o que era errado. Queria que seu filho se tornasse um homem melhor do que ele. Mesmo assim, com toda a sua riqueza e influência, havia duas coisas que ele não podia dar ao filho. Ele não podia transmitir-lhe um nome bom e nem um bom exemplo. Um dia, Ed chegou a uma decisão difícil. Queria corrigir as injustiças de que tinha participado ao lado de Al Capone. Ele decidiu que iria às autoridades da cidade, contaria a verdade sobre Al Capone, limpando o seu nome manchado e oferecendo ao seu filho alguma semelhança de integridade. Para fazer isso, ele teria que testemunhar contra a quadrilha de Al Capone e sabia que o preço seria muito alto. Ainda assim, ele se decidiu, testemunhou, entregou Al Capone e toda a sua quadrilha. Um ano depois, a vida de Ed chegou ao fim, em um tiroteio numa rua de Chicago. O motivo, você sabe, vingança. Mas aos olhos dele, ele tinha dado ao filho o maior presente que poderia oferecer, ao maior preço que poderia pagar, claro. A polícia recolheu em seus bolsos, na hora que o encontrou morto, um rosário. Tinha também um crucifixo, uma medalha religiosa e um poema, recortado de uma revista. O poema dizia: "O relógio da vida recebe corda apenas uma vez, e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento."